Romanos 8, 28 fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Hein? Os filhos. Quem são os que amam a Deus? Os filhos, as filhas. E aqui diz essa declaração, uma das minhas declarações favoritas da palavra: sabemos que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem. Filhos, uma outra parte do fundamento é essa: Deus está no controle da família. Deus está no controle da família. Deus está no controle de cada um de nós. Eu não estaria aqui a não ser pelo controle do Pai. Nós somos irmãos, temos um Pai comum. Deus está no controle desta família. Por isso que Deus tem salvo cada um de nós e nos reunido aqui, porque Deus quer que nós sejamos família. Esse aspecto, né? Quem controla não são homens, quem governa não são homens, quem governa a igreja é o Senhor. Todas as coisas na vida da igreja está na mão de Deus. Tudo. Sabe o que é tudo? Sabe o que é todas? Todas. Sabe o que a Bíblia diz? Que nenhum fio do teu cabelo cai. Esses dias eu estava notando, né? O meu cabelo está caindo, irmãos. Não sei se começa nos 47. Quem já passou por isso? Deixa eu ver. O irmão, né? É nos 40 e poucos ali? É? Antes? Eu tenho um cunhado lá, coitadinho, com 30 anos já está, né? Mas eu estava olhando o espelho e lembrei desse texto: nenhum fio de cabelo cai sem a permissão de Deus. Eu disse: Deus, tu está permitindo isso. Viu? Mas Deus está no controle de tudo, amados, da nossa vida. Por quê? Porque Ele quer que tudo que aconteça na nossa vida coopere para o bem, para os que são chamados segundo o seu propósito. Deus não faz nada sem um objetivo. Esse é um fundamento na vida da igreja que nós precisamos entender. Isso não é ser fatalista. Tem algumas pessoas que são fatalistas. Não, não sou fatalista. Eu sou governista. Eu creio no governo total de Deus, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode ser o pior dos maus, e eu já contei algumas coisas que aconteceram na minha vida no decorrer desse ministério, amados. Muitas tribulações. Eu não perdi mala, mas quase já perdi a esposa, viu? Meu avião não caiu, mas minha esposa já foi baleada por assaltante na porta de casa. Já tive muitas tribulações, já tive o carro roubado e assim por diante. Já fui perseguido em estrada, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Sabe por quê? Nós não entendemos o caminho de Deus. Não entendemos. E Deus está construindo coisas. E Deus constrói. Tem algumas coisas na palavra que nós não entendemos. Em 2 Coríntios 4,17 diz que as leves e momentâneas tribulações produzem em nós eterno peso de glória. Então, mesmo quando você passa por alguma luta, por alguma tribulação, Deus vai fazer com que isso se transforme em glória na tua vida. Isto é a soberania do Senhor. Meus amados, isso fundamenta a nossa vida. Quando você começa a viver estas verdades, entender estas verdades na sua vida, sobre o controle de Deus na sua vida, na sua casa, a sua vida é transformada, suas reações são transformadas, a maneira que você encara as coisas são transformadas. Você não esperneia mais na carne, você começa a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, Tu estás no controle. Eu sei que a minha perna está tremendo, eu sei que o negócio está apertando, mas Tu estás no controle. O dinheiro está acabando, mas Deus, tu estás no controle. A tribulação é grande, mas tu estás no controle. O carro está batido, mas tu estás no controle. Quando você acredita verdadeiramente e começa a viver debaixo da soberania de Deus. Meus amados, é uma outra perspectiva de vida. É uma outra maneira de viver neste mundo, a pessoa que vive debaixo da soberania de Deus. É uma pessoa que não se conforma mais com este século, que não toma a forma do mundo. O mundo é matemático, o mundo é materialista, o mundo é calculista. As coisas de Deus não, são loucas. Deus pega as coisas doidas, as coisas fracas. Deus faz chover de onde não tem nuvem. Deus faz brotar recurso, dinheiro, da onde não é fonte. Porque Deus se move desta maneira. Deus não se move como nós. Deus transforma toda a nossa vida. Todos os nossos projetos são guiados e sustentados por Deus. Sabe o que é a comunhão com Deus? É quando você entende esta verdade e vai para a presença de Deus para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada coisinha. Porque tu sabe que Deus está no controle e Deus sabe o que é melhor. Isso é fundamento, amados. É nós aprendermos a viver de outra maneira. Vivermos nos mínimos detalhes buscando o Senhor. Para tudo. E quem faz isso será feliz e tudo lhe irá bem. Aqui fala que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus, irmãos? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus.